Mãe, os meus bebés estão prontos para ver a nova casa? Pai, bebés, vá lá, acorda. Em breve, eu vou ser finalista. E ele vai ser desistente da faculdade. Vai ser desistente da faculdade. Vai ser desistente da faculdade. Vai ser desistente da faculdade. Eu não estava a falar com vocês, estava a falar com estes bebés. Vão ficar de boca aberta com a nova casa de banho. Arranjei-te um lindo suporte de parede cromado. Uma casa diferente? O mesmo pai Lerdinha. É o mesmo pai Lerdinha, mas com estilo. Tadá! Oh! Oh, macacos me mordam! Espera, esta mobília não é nossa? Querida, 24 meses sem juros e passa a ser. Compraste mobília nova? Sem me consultares? E até é bonita? Eu tenho de me sentar. Experimenta o novo sofá. É toda em pele. E está protegido contra animais. Para que é isto? Isso é um comando. Acabámos de nos conhecer. Mas eu estou louco por ti. Gostaste dessa, filho? Espera até veres a que tens no teu... quarto. Vou ficar aqui para sempre. Não pensaste neste problema, pois não? Diverte-te na digressão, Oliver. Vou andar tão triste até voltares. Isto está demais. Sim, os meus olhos só vão conseguir ver as minhas lágrimas. E foram-me para pisas. Agora não posso falar. Até logo. Uau! Está giro. Como? Foi ele. Ele? Não sei como. Uau. Toda a gente vai querer vir cá para casa. Pois vai. Até já estive a pensar nisso. Eu vou ser a finalista mais social. Eu? Nós? Eu disse nós porque estava a pensar em nós. As duas. Pai, nós adoramos a casa. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Gostaste desta parte? Espera até veres o teu novo quarto. Trouxe-te uma coisa especial do Tennessee. Primeiro o blue jeans, depois a casa e afinal ainda há mais? Ele é o pai mais querido do mundo ou não? Acho que vou ficar pelo ou não. Achou que se trouxe essa mobília do teu velho quarto para aqui, irias ficar feliz? Ah, este quarto deixa-me tão feliz. Às vezes gostava de poder pegar nele e levá-lo para Malibu. Sabe-se lá o que é que se passa naquela cabeça. Larga o porco arco-íris. Porco arco-íris? Ei, tinha 6 anos. Ele afastava os meus pesadelos. Será que ele pode afastar este? Oh, bolas. Eu não tenho o meu antigo quarto do Tennessee. Só tenho uma nova aparelhagem, uma nova televisão, um novo colchão. Tu tens de fazer qualquer coisa, percebes? Não posso passar o ano de finalista a dormir com a bebé chorona. Cala-te, está bem? Ninguém quer saber. Ok. Eu sei que foi uma loucura, mas quando estávamos no Tennessee, tu disseste o quanto adoravas poder pegar na mobília do teu quarto e poder trazê-la para cá. Não interrompas, é má educação. Adiante. Vi o quanto gostavas dela, como te deixava feliz. E depois comprei o rancho e depois comecei a pensar. Pensei bem, força, Robbie Ray, já fizeste metade. Vá lá, dá o quarto à miúda. E assim ela vai ficar radiante. Muito obrigada, pai. Não sei o que fiz para merecer isto. É que não sei mesmo. Casa nova, novos hábitos de estudo. Quem quer enganar? Casa nova, as mesmas desilusões de sempre. Olá, malta. Uau, casa fixe. Sou o TJ. Normalmente não invado assim uma casa, mas depois de pegar na vossa correspondência, sinto que somos velhos amigos. Querem uma tarte? Viste o nosso correio? Calma, filho, eu trato disto. Eu quero uma fatia. Pai, concentra-te. Ele viu as nossas cartas. Oh, só a parte de fora. Não sou nenhum esquisito. Então, que tal pegarmos na tarte e irmos para o jacuzzi? Oh, olha, rapaz, ou, se tiver vergonha desses quilos a mais, pode cuspir a tarte e ir direto para o ginásio. Ele está a chamar-me gordo? Agora eu trato disto. Anda por aqui, por favor. Foi um pouco desagradável, não foi? Ligeiramente. Oh, olá, prima. TJ, eu disse para esperares por mim. Peço desculpa. Ele é um rapaz muito doce, mas sabes aquilo que temos na cabeça que nos faz não dizer certas coisas? Ouve. Ele não tem essa coisa. De que é que estás a falar? Ele é o diabretezinho mais encantador que já conheci na vida. O meu primo não disse nada que não devia ter dito? Não. Ele chamou-me gordo. Enfim, na verdade, estás anafadinho. Ei, nós íamos agora para o jacuzzi. Tu queres vir? Gostava imenso, mas vou fazer um catálogo de biquínis daqui a uma hora. Biquínis? É, sou modelo. É claro que é. Mas eu posso ficar. É claro que podes. Oh, não trouxe calções de banho, mas não me importo ficar em cuecas. É claro que não te importas. Divirtam-se. Ok. Tenho um bom dia, Dallas, hoje. Tenho um bom dia, Dallas. Eu adoro-te. Sim, anda a morar comigo, como se fôssemos irmãs. Vai ser divertido, maninha. Só estás amarga porque a tua cómoda não te adora. Pois, deve ser. Não precisavas de me emprestar estes calções de banho? Sim, precisava sim. Ei, sabes o que é estranho? O teu pai é tão alto e bonito. O que é que te aconteceu? Vês, eu tenho um sentido de humor tão apurado que até me rio desse disparate. Devias dizer isso à tua prima. Oh, obrigado, tio Robbie. Oh, olha para isto. Tens uma porta só para ti. Se abrir isto, eu vou ouvir mais músicas patetas. Até ouvir mais músicas patetas? Não abras. Isto é um pesadelo. Como é que vamos ser as finalistas mais sociais com um quarto cheio de peluches cor-de-rosa e mobília musical? Tem calma. Realmente é mau, mas ninguém lá da escola vai ver o quarto. Ei, Miley, estão aqui umas colegas tuas da escola. Oh, então vá lá. Stuart, a tua casa é completamente incrível. Parece a minha casa de sonho. Mas cheio de painéis solares, o sistema de recolha de água das chuvas... Nem é feita de pneus usados. Mas tirando isso, é maravilhosa. Uma bela forma de criticares a casa. Nunca mataram uma árvore para fazer alho de menta. Isto são brócolos orgânicos. Sabem que mais? Ela tem razão. Esta casa não é nada amiga do ambiente. Eu tenho vergonha que vejam uma coisa destas. Por isso, é melhor vocês irem ver. Oh, vá lá. Ao menos podíamos ver o quarto. Até deixava. Mas sabem, a Lily tem de ir para o seu novo emprego na Doca. Não, o meu turno é só às 5:30. Tens de ir trabalhar. Eu tenho de ir trabalhar. Estou, mãe. Venham! Doca! Diversão! Prémios! Miley, qual é a pressa? Tens tempo para mostrar o vosso quarto? Ela tem de ir trabalhar! Eu tenho de ir trabalhar! Oh, bolas! O meu irmão mais novo está doente e já não posso fazer a minha... Se lhe chamam, festa de pijama levam, porque é uma dormida este fim de semana. Que pena! Tristeza! Essa é a vida! Vamos para a boca! Vamos para a boca! Ei, tive uma ideia! Porquê é que não fazem a festa aqui? Devia ter antecipado essa, repete lá! A sério, Sr. Stuart? A sério, Sr. Stuart? Sem dúvida! Não conheço forma melhor de estrear uma casa nova do que organizar uma boa festa. Além disso, é uma forma fantástica de começar o último ano! Não vai ser da romba! Sério, vocês vão ficar loucas com a casa da Miley. É sensacional. Bem, sensacional o possível, tendo em conta que não fazem compostagem. Olha, se os nossos pais não andassem... Não te preocupes, Joani. A tua mãe rega tanto o jardim que o meu pai deve estar quase a deixá-la. Obrigada, Stuart. Até sábado. Claro! A festa começa às 8. A humilhação e a morte social começam às 8:01. Importas-te? Tenho de ter um ar feliz. Eu sou a cara da divirtupia de Albain. Olá, querido, já escolheste? Eu quero o tigre grande. Bem, o tigre grande são 50 mil senhas. Tu podes levar os cubos de gelo, a borracha ou os autocolantes de dragões. Eu quero o tigre grande. Não podes levar o tigre grande, percebes? Mas se puseres os autocolantes debaixo da tua almofada de manhã quando acordares, o tigre vai estar aos pés da tua cama. Boa! Yeah! Ele vai ficar desapontado, mas ao menos quando acordar no domingo ainda vai ter amigos. Olha, então, o que é que tu queres que eu faça? Não posso dizer ao meu pai que eu odeio o quarto. Tu viste-o. Tu gostaste? Eu fiz isto por ti, amor. Olha, gostava... Gostava que ele percebesse o quanto isto é humilhante. Papá, prometeste que me davas as boas noites antes de ir para o concerto. Espera, estou a ir, querida. Marty, a sério, eu não vou entrar em palco com esta camisa. É humilhante. Espera um segundo. Boa noite, querida. Bons sonhos. A sério, Marty, parece o letreiro de um hotel. Quero essa camisa. Porquê? Eu vou fazer-te um desenho. Pai? Fofinha! Fazes tanta coisa por mim que eu quis oferecer-te uma coisa especial. Surpresa! Macacos me mordam? Uma muito parecida quando eu era pequenina. E nunca me esqueci de como ela te ficava tão bem. Oh, és tão querida, princesa. Mas isso foi no passado. Entretanto, cresci. E mudei. Tal como tu. O que significa que cometi um erro terrível ao trazer a tua mobília. Será que podes perdoar-me? É claro que posso. Podes parar com isso, estás a assustar-me. Está bem, dá-me a camisa. Está bem, dá-me 50 mil senhas. Onde é que eu vou arranjar 50 mil senhas? 50 mil senhas dá direito a quê? Que tal uma nota novinha de 20 dólares? E que tal chegares para lá, maluca? Pronto, está bem, dou-te 50. Para com isso. Ah, eu quero aquele tigre grande. Toda a gente quer o tigre. Não, não, não, não, não, não queres nada. Isto é material de segunda. As costuras são péssimas. Aposto que se desfaz antes de chegar à tua casa. Macacos me mordam, isto é mesmo bem forte. Pois, é por isso que custa 50 mil senhas. Para, estás a magoar a Ana. Ana? Quem, a Montana? Sim, a Montana. Quem é que querias que fosse? Não a deixes sair daqui. Vais a casa? Não é preciso. Estojo de emergência compacto da Ana. Após 4 anos, não posso, mas a Ana pode, aprende-se muita coisa. É real. É real. Foi feito pelos astronautas do Vai-Vem. Eu dei-lhes um CD especial. Oh, e também me deram... um um jantar para 8. Pois sim. Não te preocupes, ouvi dizer que aos 16 anos, 17, ainda é possível dar um pulo. Eu tenho 19. Tens 19? Sim. Uau! Não seria assim tão mau se não tivesse uma cabeça anormalmente grande. Ei, sabes que mais? Eu tive uma ótima ideia. E se fôssemos à tua casa ver se a tua prima já voltou das fotografias de Bibi? Bibi! Fato de banho. Não, devido. Deve estar com o pateta do namorado. Ela tem namorado? Sim, e tem a mania que é fixe porque é jogador profissional de futebol americano. Fez-te luz na minha cabeça. Sai daqui para fora! O quê? Sim, sai da minha casa! Foi alguma coisa que eu disse? Foi tudo o que disseste, a começar com quem quer estar-te e acabar com cabeça anormalmente grande. Olá. TJ, eu esqueci-me das chaves de casa, empresta-me as tuas. Oh, estás com sorte. O TJ e as chaves estavam de saída. Foste tão querido para ele. Ao contrário do Palermo, com quem acabei? Oh, acabaste? Oh, que pena. Vamos. Oh, não! Onde é que vais, vizinho, primo, amigo? Importas-te nos dar licença por uns instantes? Sabes aquela coisa do sai daqui para fora e assim? Eu estava a brincar. Testar a tua amizade. Tu passaste... Ela é muito bonita, não é? É, e está disponível por tempo muito limitado. Estou mesmo a precisar de um abraço. Por favor, apoia-me nesta. Posso usar o jacuzzi sempre que quiser? Sim, mas não faças bolhas extra. Está bem. Ainda precisas de um abraço? Sim. Anda, vamos comer qualquer coisa. Está bem. Queres vir? Quero! Quero dizer, já comia. Quero um quarto novo. Eu quero o tigre. Quero um quarto novo. Eu quero o tigre. Ah! Ossos dos desejos da NASA. Dá-me o maldito tigre. Está bem, mas antes tenho de... Olha, é a Ana Montana! Ah! Olá, pessoal de Malibu! É bom estar aqui! Esta é só para ti, Nilda! Put on your coolest dress and your hottest pair of shoes. Come on, let's go! Eu nem sei o que dizer. Se tu não gostares, podes dizer-me. Sim. Eu vou compreender. Não gostar? Estou a adorar. Tu o quê? Yep. Se esta camisa traz-te boas recordações, então tenho orgulho em vesti-la. Espera, pai. É que se tu não gostares, podes dizer-me. Eu não ia ficar ressentida. Não, ia compreender. Porque foi assim que tu me educaste. Educou e muito bem. Tu ensinaste-me que... Pronto. Às vezes as pessoas fazem coisas com a melhor das intenções, mas os outros podem não gostar. Não gostar mesmo nada. Não, eu adorei. Boa! Então vamos festejar para um restaurante apanhado de gente onde todos te conheçam. Vamos. O quê? Agora? Yup, agora. A não ser que por algum motivo tu não queiras usá-la. Talvez por odiares... Não odeio. Sim, odeias. Não, odeio. Sim, odeias. Vá lá. Se tu não disseres agora que odeias, vais ter de sair assim por aquela porta. Pronto. Odeio a camisa. E agora já percebes que... Eu odeio a camisa? Não! A Miley odeia o quarto! Quando ela disse que gostava de poder pegar nele e trazê-lo, não era literalmente. Nós somos miúdas, dizemos coisas da boca para fora, já percebeu? Ai, foi a coisa mais difícil que eu já tive de dizer. Miley, porquê é que não disseste logo que não gostavas do quarto? Não te queria magoar, pai. Tu sabes que me podes dizer tudo. Sabes que eu compreendo sempre, desde que o digas com amor e sensibilidade. Desculpa. Ah, eu não queria parecer ingrata porque tu fazes tanta coisa por mim. E estou com a sensação que estou pronto para fazer mais uma coisa. Por favor! Vais remodelar o quarto? Por que não? Escolhemos os dois a mobília. Oh! Eu escolho e tu passas o cheque. Pode ser. Au! Está quente! Desculpa, Joanne, gostava de fazer a festa de pijama... Dormida! Dormida em minha casa, mas... Vamos ter de esperar alguns dias. Eu nunca vi a Lily tão doente. Oh, não, Lily! Acabaste de vomitar no nosso quarto fantástico! Tenho de ir, Johnny. Adeus. Sabes que mais? Se tirarmos os beliches e se mudarmos a disposição e se pintarmos as paredes de outra cor... Continuaríamos a viver ao pé dele. Que outra opção é que nos resta, a não ser que queiras ir dormir para o celeiro? Bem, por acaso, a cheira melhor do que o arroto do Jackson. Mas não muito melhor. Estás a brincar? Depois de decorado vai arrasar. Está bem, mas só exijo uma coisa. Ele tem de se virar para eu me vestir. Não te preocupes, eu levo o blue jeans para outro celeiro. Porque és um cavalo, vives num celeiro, eu já te expliquei.